Por um segundo eu consigo até sorrir, porque essa complicação, distância é o fim pra quem tem coração. Será que eu devo te dizer? Eu quase choro quando falam de você, mas eu preciso segurar, pra ter certeza que ninguém vai reparar que eu tô cada vez pior e a saudade de mim é cada vez maior. Eu poderia escrever 1000 canções só pra você, poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver, pra eu poder te abraçar, tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento se algum dia eu já me senti assim. Eu nem me lembro de ter alguém como eu quero você pra mim. E é por isso que eu vou te dizer, quem sabe como. Eu poderia escrever 1000 canções só pra você, poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. E diz quando a gente vai se ver, pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você, tão longe de você. Ficar tão longe de você. É isso, Jadson e Jadson, Planos Impossíveis, e antes Gian e Giovanni, Olha Amor. E abrindo o bloco, Bruno e Marrone, Tchau Amor. Agora são 3 horas e 14 minutos, boa tarde para você que está acompanhando a gente, em casa, no carro, no trabalho. Não é? Aproveitando, desejando a todos os profissionais da saúde o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito a vocês. E também, não é? Aos profissionais aí, ó, da boleia, os taxistas, motoristas de aplicativo, os vigilantes, porteiros, você, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, muito obrigado mesmo, tá? Vamos juntos aqui na Super Tarde até às 7 horas da noite com música e informação. 3 e 14. Difusora 590. E vamos falar de saúde, não é? O Irajabarã tem os detalhes dos bispos que pedem rapidez para início da vacinação contra a Covid-19, Barã. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, divulgou um vídeo alertando que é urgente cobrar rapidez para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e que a pandemia vai se tornar ainda mais perigosa com a desinformação. Os riscos de se vacinar, segundo a autoridade da Igreja Católica do Brasil, são infinitamente menores do que as ameaças da doença, que a cada dia mata mais pessoas. Muitos países já iniciaram campanhas de imunização e avançam no enfrentamento desse vírus que é invisível, mas letal. Nós não podemos ficar para trás. Por isso, é urgente cobrarmos celeridade de nossos governantes para o início da campanha de vacinação. Ainda mais importante, não podemos nos deixar enganar por notícias falsas. As vacinas, antes de chegarem à população, são amplamente testadas por variadas equipes de cientistas independentes, sem compromissos ideológico-partidários. O presidente da CNBB destacou também a importância das vacinas, as quais são oferecidas pela ciência. Graças às vacinas, a humanidade venceu doenças e pandemias ao longo de sua história. Exija a solução. Insista junto às autoridades públicas para que fortaleçam o Sistema Único de Saúde, o SUS, para que cada pessoa, rica ou pobre, tenha o direito de ser vacinada. A vacina nos ajuda a superar a Covid-19. A pandemia se tornará ainda mais perigosa se a desinformação prevalecer, afastando as pessoas da vacina. Convença seus familiares e amigos sobre a importância da vacina. Evite compartilhar notícias falsas que busquem desacreditar a pesquisa científica. Sejamos mais corresponsáveis uns pelos outros. Outras entidades também já se posicionaram em relação à necessidade da rapidez na implementação da vacinação contra o coronavírus no Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em dezembro, formalizou o pedido ao Supremo Tribunal Federal para autorizar liminarmente a compra de vacinas com base em aprovação de entidades sanitárias internacionais. A medida afastaria a obrigação do imunizante ter o registro na Anvisa. Também em dezembro, um documento assinado por 17 entidades ligadas à área de saúde e direitos humanos foi enviado ao STF para que os ministros colocassem fim na politização da vacina contra a Covid-19. No documento, eles pediram que os contratos para vacinação sejam guiados pelo interesse público e não pelo das empresas, com transparência para todo o processo. As entidades também pediram que os gestores públicos baseiem suas tomadas de decisão em evidências científicas. Assinaram o documento aos ministros do Supremo, entidades como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Instituto Etos, Médicos Sem Fronteiras Brasil, Oxfam Brasil, entre outros. Muito obrigado, Irajá Baran, com as informações. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que um avião deve decolar nesta quarta-feira. O destino será a Índia, onde devem ser embarcadas 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e pelo Laboratório Serum. A informação foi feita na manhã de hoje, né, no telejornal da Globo News. E no dia 2 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o pedido feito pela Fiocruz para a importação das 2 milhões de doses da vacina. Essas doses devem chegar no Brasil no dia 16 de janeiro. De acordo com as informações do ministro, quando tiver então a posição da Anvisa, vamos ter material para distribuir e temos capacidade para vacinar no país todo, declarou o ministro, que afirmou também que a partir da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda em janeiro, o governo terá disponibilidade, não é, de 8 milhões de doses para vacinar a população. Deste total, 6 milhões de doses do Butantan, produzida em parceria com o laboratório Sinovac, e mais as 2 milhões de doses da vacina de Oxford importadas da Índia. Lembrando que a Fiocruz, né, entregou na sexta-feira o pedido de uso da emergencial da vacina Anvisa. Na terça, a agência disse que a reunião para definir a autorização emergencial das vacinas está prevista para domingo. E conforme o ministro, o governo poderá iniciar a vacinação em 4 dias após a liberação da Anvisa. Então, o avião, o aeronave, né, decola nesta quarta-feira de Guarulhos. A expectativa é que as vacinas cheguem ao Brasil até o dia 18 de janeiro. Mas, segundo o ministro da Saúde, as doses podem estar disponíveis no país a partir do dia 16. É, portanto, a declaração feita nesta quarta-feira pela manhã. 3:20, 13:20. Em relação ao Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior vistoriou nesta quarta-feira o estoque dos chamados insumos secos que o Paraná já tem disponível para iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19. São agulhas, seringas, máscaras, luvas, aventais e algodão, entre outros itens, né, que estão centralizados em 2 pontos principais em Curitiba. No Centro de Medicamentos do Paraná, a CEMEPAR, e o Ginásio de Esportes do Tarumã. Apenas entre agulhas e seringas, o estado conta atualmente com 11 milhões de unidades em estoque, quantidade que vai saltar para 27 milhões nos próximos dias, com a compra de mais 16 milhões em fase final de aquisição pela Secretaria Estadual da Saúde. Esse material garante as duas doses, né, de vacinação de toda a população do estado. A primeira parte da visita, né, foi às instalações do Centro de Medicamento do Paraná, a CEMEPAR, aqui em Curitiba, e lá está armazenada a maioria dos insumos. Já o ginásio do Tarumã, cedido pela Paraná Esporte, funciona como um ponto de apoio. O governo destacou que a distribuição deste conjunto de material para as 22 regionais de saúde do estado vai começar imediatamente. O transporte será feito por meio de 4 caminhões, baús, né, refrigerados e monitorados por satélite e, se necessário, também 3 aviões da Casa Militar do estado. São as informações para você, portanto, né, da vacina. Boa notícia, não é? Por isso que nós falamos aqui. Gente, vai se aglomerar? Espera um pouquinho, não é? Vai dar tudo certo. Espera a vacina, vai chegar a vacina. 3 horas 22 minutos. Boa tarde. Rádio Difusora. O verão de ofertas do Feirão de Móveis está cheinho de descontos imperdíveis. Confira! Beliche em madeira por apenas R$ 39,90 mensais. Em 10 sem juros nos cartões. Roupeiro de casal gigante por apenas R$ 129 mensais. Em 10 sem juros nos cartões. O Feirão de Móveis tem a cozinha dos seus sonhos. Traga sua medida e nós fazemos o seu projeto sem custo. Feirão de Móveis. Qualidade, variedade, preço baixo. Só o Feirão tem. Móveis. Kruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores. Venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.kruger.com.br. Kruger MWM Geradores. 3376-4447. Rádio Difusora. Atenção, homens de 40 a 99 anos. Anote esse número. 995742022. É o melhor suplemento alimentar para a impotência sexual masculina e feminina vinda para o Brasil. Estou falando do Max Viril 40+. Anotou o telefone? 995742022. Você sabe que cada vez mais a disfunção erétil está roubando a masculinidade e a virilidade dos homens. E o libido das mulheres também. Destruindo, inclusive, muitos relacionamentos mundo afora. 52% dos homens acima dos 40 anos têm algum grau de disfunção erétil e falta de desejo sexual. O Max Viril 40+ é a solução para disfunção erétil, ejaculação precoce e a falta de desejo sexual em pouco tempo. Fórmula revolucionária, extremamente eficiente porque os seus resultados são permanentes e sem trazer riscos à sua saúde, 100% natural. Max Viril 40+. Esse é para você que tem mais de 40 anos e quer a sua virilidade de volta com segurança, com garantia de uma fórmula 100% natural e sem riscos à sua saúde. E garantindo assim a sua satisfação na hora H. Max Viril 40+. Nesse você pode confiar. Mas você só encontra neste telefone, hein? 995742022. 995742022. Exclusivo para toda a América Latina. Você vai receber aí na sua casa, sem taxa, e paga em até 3 vezes no cartão de crédito. E atenção, esse produto não é vendido em farmácias e em lojas do ramo, não. É só pelo televendas da Amandoca Beleza e Saúde. 995742022. E por apenas R$ 75,00 por mês, você faz um tratamento que vai mudar a sua vida sexual para sempre. Comece bem o ano novo com Max Viril 40+. Ligue agora para 995742022 e se realize com Max Viril 40+. Com esse você pode muito mais, não importa a sua idade. Ligue agora, 995742022. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos apresentando Super Tarde Difusora. Muito bem, agora são 3 horas e 26 minutos. Mandando um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui. Recebi um áudio aqui, ó. Vou colocar aqui, Carlinhos. Tenta, vai, baixa a trilha aí. Uhum. Olá. Oi, Andrew. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Queria mandar um abraço pro meu marido Edson, pra minha filhona Jennifer, filho Diego, neto Gustavo e a Lorena, tá bom? Tudo de bom pra vocês aí. Abraço. Muito obrigado. Não é a Sirlene lá de São José dos Pinhais acompanhando a gente. Beijos, obrigado, viu? Um grande abraço a Sirlene, Coxa Branca, né? E o Edson também, atleticano, Clóvis, toda a turma lá em São José dos Pinhais. Não é? Jennifer, Lorena, Gustavo, grande abraço para vocês, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Um abraço também aqui pro nosso ouvinte, ó, que acompanha sempre aqui a nossa programação, né? O Cleucir, um abraço para você, tá lá na Vila Guaíra. Mandou um recadinho já pra gente o tempo todo. E o João Júnior do Tatuquara. Valeu, João. Um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Agora são 3 horas e 27 minutos. Titãs chegando aqui na Difusora.